eu resolvi declarar meu apoio ao Farid. E até porque, como eu contei aqui, fui procurado antes desse procedimento todo pelo Nego Walter, que sabendo por amigos que eu não sairia, que teria dificuldade para sair candidato, pediu ideias, projetos, ações. Eu fiquei muito comovido com essa atitude dele, né? Achei muito interessante as intenções, verifiquei que ele é um dos poucos que não tinha desgaste pessoal, não tinha rejeição, é um homem bom, né? Uma liderança nova, já vinha de experiências passadas em outras eleições, muito bem colocado. Então eu resolvi declarar meu apoio também à candidatura de vereador do Nego Walter, né? Esperando que ele corresponda, como já dito e conversado com ele, que ele corresponda com coisas boas, né? Eu não ficaria muito decepcionado se de repente um voto de confiança que eu estou dando também no Walter fosse comprometido por uma...